3, reforçar o ingresso do Pátio 1. Sente livre pelo Pátio 3, voltaremos antes do Pátio 1, então se conseguir no Pátio 3. Obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, o papapapá, Mike Gillette Romeu. Papapapá, Mike Gillette Romeu, prosseguir. Decolou da 17, vai ingressar na linha do litoral sul, senhora, na escuta permanente. Papapapá, Mike Gillette Romeu, sente, mantém a linha do litoral. Mantém a linha do litoral, Mike Gillette Romeu. Controle, bom dia, gol no... Aliás, é o 9030. Gol 9030, contato radar, saída PUCA, todos os níveis de voo 390. Saída PUCA 390, gol 9030. Um check no equipamento rádio, que a intensidade é muito baixa. Olha aí, papapá, Mike Gillette Romeu. Prossiga, Mike Gillette Romeu. Autoriza o corredor axé, o número PES? Autorizado, Mike Gillette Romeu. Grato. Salvador, bom dia, Altar 3153. Autorização para Galeão, assistente da Mike. Altar 3153, aguarde copa. Guarda. Então, no voo 1897 para o táxi, POB 180, com 3 horas de autonomia, o Tesla Campinas. Voo 1897, autorizado táxi Índia Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera Sami Torre, na frequência 118-95, QNH 1020. Comezinho, Índia Alfa, ponto de espera, 185. Obrigado, bom dia. Solo 355, no barco do Pátio Municipal. 7, contato radar, saída da Elso, com nível de voo 360. Da Elso 360, gol 607. Em frente até o ponto de espera, acompanha o gol, segundo. Acompanhando 2, 8, 9, 5, obrigado, bom trabalho. Gol 9030, 10, 15 graus à direita. Autorizado, gol 9030. 9030, livrar formações. Sim. America 90, stand by, block level 330, Mike Information Corps. Está 3153 ao solo? 3153. Só para informação, está sempre notando o fechamento da pista no zero? Poderia confirmar? Afirmativo, existe um OTAN, a pista 1028 irá fechar a partir das 1026 Zulu. O OTAN 3153. Temos para informação. Pronto para cópia? Graças pela informação e pronto para cópia. OTAN 3153, Salvador Galeão, autorizado nível de voo 300, decola da pista 10, primeira curva direita. Decida a saída da El Leda, após o Leda, voo direto para posição Bridge, onde intercepta a rota pesadora 10 após SMAP, após conforme o plano. 5472 no transponder e o controle operando no 20-8, TAN 3153. Autorizado Galeão, 300, da quadra 10, direita da El Leda Bridge. Após o Lu 10, Esmar. 5472 no 208, TAN 3153. Vai marcar na posição 6. Correto, é após quando pronto, tracionamento e pushback. Você vai apertar quando pronto. Só confirmando, no TAN é 26, né? 10226. Afirmativo, fecha os 1026 Zulu e reabre os 11-16 Zulu. E aí, obrigado. Sideral acionado, pronto para o táxi, 2 horas e 40, alterna São Luís, 2 a bordo. Sideral 99, 970, táxi em frente, Índia, no ponto espera chamar 2-8-9-5 e o altímetro no 020-1020, bom voo. Táxi em frente, quando o próximo ponto, chama 2-8-9-5 no 020, ajustado no altímetro, será obrigado. Solo, bom dia, está 3-8-9-0, sempre da Mike, para cópia recíproca. Afirmativo, está 3-8-9-0, está sempre notando o fechamento da pista no 028. Está ciente, vai sair antes. Gente, é o número 2 para cópia, Mike confere a informação em curso, aguarde cópia. Solo Salvador, Alfa Chicago 6570, informação Mike Recife. Alfa 6570, Mike confere Recife, o número 3 para cópia, está sendo notado? Afirmativo, livre, estamos prontos para o pushback acionamento. É o número 3 para cópia, aguarde, por gentileza. São Joaquim, Romel. Motor Salvador, bom dia, voo 1897, decola Leda, da El Leda. Gol 1897, contato radar, saída da El, sobre o nível de voo 360. Ao 360, da El Leda, 1897. Salvador, gol 1607. Prossiga, gol 1607. O 607, Salvador SBD 20, vai passar abaixo de 130. Vai passar no 120, algum problema? Isso, é bom, próxima posição, restrição de 130 ou acima, passaremos do 120, 120. Rio 5973, padre 3, coordenação em que pessoa é posto para o táxi. American 9 is used of the ground. Okay, there is an return about the runway 1028 will be closed at 1026. Are you alright? Okay, are you ready to copy? American 980 clear to receive flight level 330 via upper whisk 58. Take off from runway 10, left turn, book a departure, casual transition. Skok 5474, 120 decimal weight will be the frequency. Feedback is correct, report when you're ready to push back and throw up. 2890, pronto para cópia? 3890, autorizado Recife, via UPWISC 58, nível 330, saída PUCA, transição Caju. Pista 1-0, primeira curva à esquerda, transponder 5470, frequência do controle 120-8. 3890, autorizado Recife. Então, 3890, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento. 9970, contato radar, saída Momo, sobre o nível de voo 360. 360, na subida Momo, se 9970. Alisson 6570, autorizado Recife, via UPWISC 58, nível 350. Saída PUCA, transição Caju, pista 1-0, primeira curva à esquerda, transponder 5473, frequência do controle 120-8. 6570, é o segundo no setor para push. American 90, come back to taxi. Salvador UTA 3153, nomeia para pushback e acionamento. Salvador UTA 3153. UTA 3153, meia dúzia, portão autorizado, é porta táxi. Reporta táxi. 1973, tá com 4 a bordo, 3 horas e 35, portão de Salvador, 5973, táxi em frente, Índia, no ponto de espera, chama a torre 108-62, altímetro 1020. Frente, Índia, chama no ponto de espera, 108-62. Cargo 6570, coordenação equipe de solo, após a passagem do 727-200 da Rio, a cauda está livre no Padre 3. Salvador, 555514, solicita, se possível, apresente, voar Alfa Romeo 363. Trip 5514, aguarde. Sideral 9970, está cruzando 130, pode voar direto ao bloco? Aguarde, Sideral 9970. Guarda. Gol 1897, chame centro Recife, 1251, alterna 13325. 251, 3325, boa. Trip 5514, autorizado Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363 para o Trip, muito obrigado. Mike Juliette Romeu, sente autorizado. Autorizado, Pietan Romeu. Federal 9970, suba restrito nível de voo 340, autorizado direto Teresina. Direto Teresina, subindo restrito ao 340, Federal 9970, obrigado. Espera Sami Torre, na frequência 118.95, QNH 1020. Índia Alfa no ponto 0, vai chamar a torre. 1, 2, 5, 4, 5, é isso? Afirmativo, Sideral 9970. Obrigado, bom dia. Tango is ready for the taxi. Initially, American 90, clear taxi until gate 6 AB. Understand the taxi was initially a beam, sir? Affirm, beam gate 6, 1006 initially. Beam gate 6, American 980. Alpha Cargo 6570, táxi em frente, seguindo o Airbus da TAM com o número 2, no ponto de espera chamador 808, meia dúzia, o altímetro 1020. Bom voo. O Alpha Cargo agiliza na medida do possível. Por gentileza. TAM 3890, só informando. Tem condições de iniciar o pushback e decolar antes das 10:26. Informo que, caso não chegue, no, não tenha condições de decolar nesse horário, informo que não vai decolar, ok? Vai guardar no ponto de espera. Afirmativo, não foi autorizado devido à América no setor, que já está passando ao cauda. Se tiver condições de decolar antes das 10:26, inicia após a passagem 757 da América, cauda, TAM 3890. Manda. Segura alta guarda de cópia, por gentileza, Manati, mil pés. American 92 via Main Apron and India at Roden Point, contact 118.6, altimeter 1020. Altimeter 1020 at Roden Point, it'll be the tower 186 for clear attacks in the apron in India, American 92. Delta, pronto, cópia. Mike, com Delta, Salvador, Manati, mil pés, altitude, decolagem 17, primeira curva direita, corredor Axé, 0125 no transponder, o controle opera em 120.8. Ativo, chama 2895, operacionamento táxi, Mike, com Delta, bom voo. Índia no ponto de espera chama 208, meia dúzia, corrigindo 118.95, altímetro 1020, TAM 3890. E Alfa no ponto de espera 1895, bom dia. Muito bom dia, 3153. Então, 3153, contato radar, saída da El, nível de voo 300. Sabeu, 300, pode vá abrir, da presente, Oleda. Aguarde, então, 3153. Aguarde. Good morning, Alaska 980. American 980. American 980, Salvador Tower. Please contact the 118.95. Hurry up, please. Zero, contato radar, saída PUCA, super nível de voo 350. PUCA 350 autorizado, quando for possível, Aracaju, agradeço. Ciência, ABS 670. Rio 5973, pode voar Aracaju? 5973, aguarde. Rio 5973, chame o Centro Recife, no 2085, alterna 12545. Rio 5973, copiou o controle? Rio 12545, Rio 5973. Salvador, UTA 3153, possibilidade de coordenar a proa de bridge? aguarde. American 980, out of 2, climb into level 330. American 980, radar contact, book a departure, request at level 330. Radar contact, book a departure, 330, American 980. 3153, autorizado, vou abrir. Ok, bridge, graças, 3153. Trip 5514, serviço radar terminado, 5 milhas do Travesse Conde. Chame Aracaju 120.30. Muito obrigado, muito obrigado. Felipe, 5316, sem identificação, chegada Amanda, disponível de voo 050. Apta 6570, chame Centro Recife, no 2085, alterna 12545. Alterna 12545. Tá, oi. Desculpa, 6570, 2685, confere. 12685, alterna 12545, apta 6570. 45, alterna, obrigado. Controle Salvador, ponte na 3290. 3890, contato radar, saída PUCA, suba pro nível de voo 330. Sobe o 330 na PUCA, 3290. Tan 3153, chame o centro Recife, 1251, alterna 13325. 251-3325, vai chamar o Alta 3153. P5316, a pista 1028, se encontra fechada, tem condições de pousar na 17? Afirmativo, senhor. Tem condições de pousar na 17. Ciente, mantenha na... Está aguardando preparação para a 17, trip 5316.